terra estava angustiada, mas não foi esquecida. Aqueles que em trevas andavam viram uma grande luz. E os que habitavam a sombra da morte sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E os que habitavam a sombra da morte desceu a luz, a luz. E os que habitavam a sombra da morte resplandeceu a luz, a luz. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.